Olha pra cá, vem se entrega, gata, deixa rolar. Preciso desse vício, sem risco, não me sinto vivo. Nosso lance é além do físico. Pensei, nem sei, outro plano, enfim, um plano, sei que tu gosta. Tô te filmando sim, o prêmio maior é da maior aposta. Eu vou de all in até o fim, frio pra pensar, quente pra agir. Não vou desistir sem tentar, jogador, vou me jogar. Deixa acontecer, tive que me perder pra encontrar alguém. Enquanto as vidas procurei você, tim tim, linda. Brindo o primeiro dia do resto de nossas vidas. Então vem, diz sim, gata. Deixa eu fazer tudo que você não espera que eu faça. Deixa, deixa eu te levar. Me beija, com você me sinto bem melhor. Bem melhor. Somos invencíveis, nada é impossível pra nós. Juntos somos invencíveis, nada é impossível pra nós. Troca de olhares, claro que era pra ser. Bem, antes de te conhecer, pintei você naquele quadro. Te falei nada, é por acaso. Desacreditei, quase te perdi. Fui atrás e pedi, fica. Vida louca às vezes complica, eu sei. Só você entende minha loucura. Não tenta curar, me rende, segura na minha mão. Partiu pra outra dimensão, me seduz. Vem que a claridade lá de fora não vai ofuscar nossa luz. Quero te levar pro mar. Deixar toda nua, vai tocar nossa trilha. Vem que eu vou realizar cada fantasia tua, linda. Viver eternamente um segundo, livre pra voar, vamos voar junto. Vou te procurar na próxima vida, me deixa te encontrar na próxima vida, linda. Deixa eu te levar, me beija. Com você me sinto bem melhor. Bem melhor. Somos invencíveis, nada é impossível pra nós. Juntos somos invencíveis, nada é impossível pra nós. Deixa eu te levar, me beija. Com você me sinto bem melhor. Bem melhor. Juntos somos invencíveis.